Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na aula passada eu estava explicando ali a questão da teoria Morgenthau e por que que ela resultou, vamos dizer, em previsões tão erradas, quando as bases dela pareciam tão lógicas e realistas no início. Esse tema, vamos dizer, dos grandes erros históricos, sociológicos, é dos mais interessantes e é aí que a gente é com os erros dos outros que a gente aprende. Mas hoje eu vou dar mais um exemplo disto, que tem muito a ver com o caso mencionado ali. Se vocês se lembram, eu expliquei. Você desculpa a minha voz, mas eu estou saindo aqui dessa gripe de outono. Durante 10 dias, uma cretina de uma médica politicamente correta me enrolou com um remédio que não servia para coisa nenhuma. Desde ontem eu comecei a melhorar quando troquei de médico. Aquele negócio, né? Você precisa mudar seu estilo de vida. Quando o médico dizer isso, você muda o estilo de vida. Começa para mudar de médico, né? E eu fiz isso. Daí achei um outro médico que me deu um remédio, está funcionando. Mas por enquanto ainda está assim. Então, na aula passada, eu expliquei que o que o Hans Morgenthau chamava de realismo na política internacional era ignorar as questões de ideais e ideologias e levar em conta o interesse nacional maciço, partindo do princípio de que o agente principal da política internacional, isso é, os estadistas, agia fundamentalmente em função de um interesse nacional. O interesse nacional é um elemento material calculável, até matematizável, se você quiser. Então, isso parecia muito realista, em comparação com análises que procuravam, deduzir a conduta dos agentes a partir das suas ideias e ideologias. Só que você vê que aí você tem uma separação entre o que é o fator sensorialmente acessível, material, e o que é o mundo das ideias e da lógica pura. E daí me ocorreu, eu falo, bom, essa divisão irrecorrível, ela penetrou na mente ocidental desde o Kant. Né? Segundo Kant, nós não temos acesso realmente à natureza das substâncias, nós não sabemos que elas são, nós só pegamos as suas aparências fenomênicas. O mundo que chega para nós é um mundo de estímulos caóticos e toda a unidade que nós vemos no mundo é projetada pela razão. Ou seja, a unidade do conhecimento é a pura unidade da razão e não a unidade do ser. Isso sempre me pareceu uma coisa muito estranha, porque se eu vejo um gato, né, eu vejo que ele tem uma unidade anátomo fisiológica que lhe permite andar, comer, dormir, procriar, etc, etc, etc. Eu não vejo como a minha razão poderia projetar isso nele. Quer dizer, a unidade é uma condição de existência do próprio ser. E ele tem de ter o princípio da sua unidade nele mesmo. E não num outro que, olhando, projeta. No entanto, essa ideia, não sei por quê, pareceu muito inteligente. E ela influenciou de tal modo a cultura ocidental que você percebe a presença dela em tudo. Então, o Morgenthau ele estava ecoando, não sei se conscientemente ou não, uma influência kantiana. Em função desta ideia, o Kant acreditava que os objetos da ciência são criados por ela. O objeto se define de acordo com a racionalidade interna da ciência e não de acordo com a sua estrutura interna, com a sua forma, como dizia Aristóteles. Quer dizer, para o Kant, todas as formas são criadas pela razão. Né? E a gente vê que isto não é que esta ideia não é que ela penetrou no sentido de que as pessoas aderem a essa ideia. Elas nem ouviram falar disso aqui. Mas isto penetra nos programas educacionais, nos pressupostos e premissas de todas as análises, de maneira que as pessoas estão sendo vítimas de uma armadilha e nem sequer a percebem. Quer dizer, se você não, antes de você entrar no estudo de qualquer problema, você não faz uma crítica do resíduo kantiano que tem na sua cabeça, você vai continuar seguindo a regra do Kant, mesmo sem saber que foi Kant, nem sem ter a menor consciência crítica do que está se passando. E hoje nós vamos ver um exemplo disso num autor declaradamente marxista, que teoricamente deveria estar livre disto aqui. Esse autor chama-se Charles Wright Mills, é um grande sociólogo americano e foi um dos líderes intelectuais da nova esquerda nos anos 50 e 60. Eu, na juventude, eu li muita coisa do Wright Mills e até hoje ele me dá algumas inspirações. Eu vou pedir aqui para a Estela, que está presente, ler para vocês um trecho do livro A Imaginação Sociológica, que é um dos melhores livros dele. E onde ele dá algumas sugestões de ordem metodológica, muitas das quais eu incorporei. Incorporei, trabalhei na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais. E vocês vão ver que maravilha que é este começo e a força criativa dessa inteligência. E depois vamos comparar qual é o desempenho que ele tem nos diagnósticos de realidade. É isso. Então, eu vou pedir. Felizmente, né, na minha ausência de voz, a aula de hoje implica a leitura de um texto bastante longo. E esta é uma parte da aula que eu posso passar. Passar o abacaxi para outra pessoa. Depois eu vou botar esse texto à sua disposição no site. Nós vamos começar por lê-lo, capítulo 1 do livro A Imaginação Sociológica. A promessa. Hoje em dia, os homens sentem frequentemente suas vidas privadas como uma série de armadilhas. Percebem que dentro do mundo, dos mundos cotidianos, não podem superar suas preocupações e quase sempre têm razão nesse sentimento. Tudo aquilo de que os homens comuns têm consciência direta e tudo o que tentam fazer está limitado pelas órbitas privadas em que vivem. Sua visão, sua capacidade, está limitada pelo cenário próximo, o emprego, a família, os vizinhos. Em outros ambientes, movimentam-se como estranhos e permanecem espectadores. E quanto mais consciência têm, mesmo vagamente, das ambições e ameaças que transcendem seus cenários imediatos, mais encurralados parecem sentir-se. Subjacentes a essa sensação de estar encurralados estão mudanças aparentemente impessoais na estrutura mesma de sociedades e que se estendem por continentes inteiros. As realidades da história contemporânea constituem também realidades para o êxito e o fracasso de homens e mulheres individualmente. Quando uma sociedade se industrializa, o camponês se transforma em trabalhador. O senhor feudal desaparece ou passa a ser um homem de negócios. Quando as classes ascendem ou caem, o homem tem emprego ou fica desempregado. Quando a taxa de investimento se eleva ou desce, o homem se entusiasma ou se desanima. Quando há guerras, o corretor de seguro se transforma no lançador de foguetes, o caixeiro de loja em homem do radar. A mulher vive só, a criança cresce sem pai. A vida do indivíduo e a história da sociedade não podem ser compreendidas sem compreendermos essas alternativas. E apesar disso, os homens não definem habitualmente suas ansiedades em termos de transformação histórica e contradição institucional. O bem-estar que desfrutam não atribuem habitualmente aos grandes altos e baixos da sociedade em que vivem. Raramente têm consciência da complexa ligação entre suas vidas e o curso da história mundial. Por isso, os homens comuns não sabem, quase sempre, o que essa ligação significa para os tipos de ser em que se estão transformando e para o tipo de evolução histórica de que podem participar. Não dispõe da qualidade intelectual básica para sentir o jogo que se processa entre os homens e a sociedade, a biografia e a história, o eu e o mundo. Não podem enfrentar suas preocupações pessoais de modo a controlar sempre as transformações estruturais que habitualmente estão atrás deles. Isto não causa surpresa. Em que período da história tantos homens estiveram tão expostos e de forma tão total a transformações tão rápidas e completas? O fato de não terem os americanos conhecido modificações tão catastróficas quanto homens e mulheres de outras sociedades se deve a fatos históricos que se estão tornando rapidamente apenas história. A história que atinge todo homem hoje é a história mundial. Dentro deste cenário e deste período, no curso de uma única geração, um sexto da humanidade passou de tudo que era feudal e atrasado para tudo que é moderno, avançado, terrível. As colônias políticas estão libertadas. Instalaram-se novas formas de imperialismos menos evidentes. Ocorrem revoluções. Os homens sentem de perto a pressão de novos tipos de autoridade. Surgem sociedades totalitárias e são esmagadas. E são esmagadas, desfazendo-se em pedaços, ou obtêm êxito fabuloso. Depois de dois séculos de ascendência, o capitalismo é visto apenas como um processo de transformar a sociedade num aparato industrial. Depois de dois séculos de esperança, até mesmo a democracia formal está limitada a uma pequena parcela da humanidade. Em todo o mundo subdesenvolvido, os velhos modos de vida se rompem e esperanças, antes vagas, se transformam em exigências prementes. Em todo o mundo superdesenvolvido, os meios de autoridade e violência tornam-se totais no alcance e burocráticos na forma. A própria humanidade se desdobra hoje à nossa frente, concentrando cada supernação em seu respectivo polo, seus esforços coordenados e maciços na preparação da Terceira Guerra Mundial. A própria evolução da história ultrapassa hoje a capacidade que têm os homens de se orientarem de acordo com valores que amam. E quais são esses valores? Mesmo quando não são tomados de pânico, eles veem com frequência que as velhas maneiras de pensar e sentir entraram em colapso e que as formas incipientes são ambíguas até o ponto da estase moral. É isso, Léo? Será de espantar que os homens comuns sintam sua incapacidade de enfrentar os horizontes mais extensos à frente dos quais foram tão subitamente colocados? Que não possam compreender o sentido de sua época e de suas próprias vidas? Que em defesa do eu se tomem moralmente insensíveis. Se tornem moralmente insensíveis, tentando permanecer como seres totalmente particulares, será de espantar que se tornem possuídos de uma sensação de encurralamento? Não é apenas de informação que precisam. Nesta idade do fato, a informação lhes domina com frequência a atenção e esmaga a capacidade de assimilá-la. Não é apenas da habilidade da razão que precisam, embora sua luta para conquistá-la com frequência lhes esgote a limitada energia moral. O que precisam e o que sentem precisar é uma qualidade de espírito que lhes ajude a usar a informação e a desenvolver a razão, a fim de perceber com lucidez o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro deles mesmos. E essa qualidade, afirmo, que jornalistas e professores, artistas e públicos, cientistas e editores estão começando a esperar daquilo que podemos chamar de imaginação sociológica. Então vamos parar um pouquinho aí. Vou continuar. Então, o livro todo é uma crítica das ciências sociais pela sua presunção de passar direto do reino dos fatos para o reino dos conceitos científicos, sem ter passado pela imaginação. Lembra a aula passada? As últimas aulas eu tenho enfatizado muito isso. No curso sobre a guerra cultural, eu também disse isso, que a esquerda brasileira só conseguiu fazer uma reprogramação estratégica, porque a sua primeira reação ao golpe de 64 se deu na esfera do imaginário, da imaginação literária, sobretudo. Isso lhe permitiu, vamos dizer, sintetizar o conjunto de impressões novas e depois trabalhar isso numa série de conceitos científicos que lhes permitiram criar a estratégia brilhante que lhes abriu o caminho do poder, né, ao longo de 40 anos. Né? Não só o caminho do poder, mas o caminho da hegemonia, como dizia o Gramsci. Isso é o domínio sobre o imaginário, a linguagem e os sentimentos de toda uma sociedade. Não é pouca coisa. Quer dizer, você não pode desprezar isso aí, não adianta você inclinar o narizinho, que é como fazem completamente os liberais, esse negócio de marxismo é besteira. O tema que estuda é fomises, etc. Agora, se a sua ciência fosse tão maravilhosa assim, né, a Áustria não teria caído sob o domínio dos nazistas tão facilmente. Se a escola austríaca tivesse resolvido todos os problemas, né? Ela resolveu dois ou três problemas na esfera da economia. E olha lá, mas o marxismo não é isso. O marxismo é toda uma cosmovisão incorporada numa cultura. Você não pode esperar, vamos dizer, que um ou dois trabalhos científicos façam face a tudo isto. É impossível. E, sobretudo, o marxismo está consolidado e cristalizado numa infinidade de obras de ficção em praticamente toda a indústria cinematográfica. Então, vamos dizer, o Wright Mills está aí mostrando que ele diz, o que você está precisando não são fatos e não é a ciência, está precisando de uma qualidade especial que ele chama de a imaginação sociológica. Isso aqui está muito bem colocado, isso é uma pura verdade. Ele mais adiante faz a crítica de algumas correntes sociológicas que pretendiam ser muito científicas, caprichando no aspecto da formalização conceptual. Acontece o seguinte, como de fato tudo que nós sabemos, nós começamos a aprender pelos sentidos, e como ensinava Aristóteles, dos sentidos passando para a memória, e daí da memória, a própria memória já é imaginação, de algum modo, é daí que você retira os conceitos. Então isso quer dizer que se não existe um bom trabalho da imaginação antes, os seus conceitos vão ficar capengas. E você terá aí o seguinte problema. Se a sua impressão imaginativa do conjunto dos dados for inadequada, a formalização não vai adiantar nada, porque quanto mais formalizados forem os conceitos, mais eles vão se afastar da realidade. E ele mostra que isso acontece especialmente com a escola sociológica do Talcott Parsons, que era o grande líder da sociologia americana na época. Então, vamos dizer, a tendência a uma formalização que escapa da realidade nos remete àquele paragrafinho do Joseph Conrad que eu citei para vocês, né, em que a mulher, de um jeito, diz, ah, tal coisa assim é incompreensível. Ela diz, olha, tudo é incompreensível para a pura lógica. E, no entanto, a realidade continua existindo e não chega pelos sentidos. Certo? Então, isso aí é um drama especificamente anglo-saxônico, porém herdado do Kant. Quer dizer, entre o mundo dos sentidos e o mundo da razão, não tem comunicação. O mundo dos sentidos, segundo Kant, é um puro caos e a razão, a unidade da razão é criada por ela mesma. Então, a única unidade que é possível nós observarmos no mundo é a unidade que a razão impôs ao conjunto de fenômenos caóticos, como uma espécie de poeira que nos chega do mundo exterior. Isto aqui, este fenômeno, você observa em praticamente toda a cultura anglo-saxônica. Isso está presente em toda parte. Essa coisa absolutamente em dois mundos intransponíveis. Então você tem um dualismo trágico, por assim dizer. Né? A gente observa isso não só na esfera da cultura, dos grandes debates, mas você observa isso no dia a dia. Os dramas morais que os americanos têm, que eles discutem, eu via muito assim, pelos debates entre jovens, qual é o procedimento correto e tal, qual a situação. Me chegava muito isso através do Pedro, discussões com os amigos dele, em tudo você via presente esta coisa. Você tem, por um lado, o mundo bruto dos fatos, e do outro lado você tem o mundo da lógica. Entre os dois não tem nada. Ora, esse espaço só pode ser preenchido justamente pela imaginação. A imaginação que faz a ponte entre os estímulos sensíveis e os conceitos já formalizados. Então, esta operação, né, do imaginário é o que é decisivo em todas as circunstâncias. Por quê? Os cinco sentidos todos nós temos. E a capacidade da razão também todos nós temos. Tá certo? Não, não há grande dificuldade aí. Mas, então, por que as pessoas erram tanto? Eu me pergunto, por que 5 anos antes da queda da União Soviética, o explorador Paul Kennedy publicou aquele livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, dizia que na década seguinte os Estados Unidos ia cair e a União Soviética ia subir como a primeira potência mundial. 5 anos depois, aquele negócio todo desaba. Né? E o cara nem fez um meia-culpa, dizendo, olha, errei. Né? Nem isso, continuou fazendo outras previsões maravilhosas. Ou como escreveu, acho que foi o Felipe Martins que escreveu, esse pessoal de mídia, né? Continua se considerando habilitado a analisar as consequências de fatos que eles disseram que jamais ocorreriam. É, não chega a ser maravilhoso, porque assim, é uma coisa tão imbecil, não é isso? Que jamais poderia ter acontecido, no entanto, acontece todos os dias. Os caras erram e, com base nos seus erros, eles tiram novas previsões que também estarão erradas, evidentemente. Eu vi aqui nos Estados Unidos todo mundo dizendo: não, se eleger o Trump, tem uma crise econômica desgraçada, vai dar a Terceira Guerra Mundial. E eu dizendo exatamente o contrário, meu filho. Por que eu disse o contrário? Não é porque eu achei, é porque o Putin disse: se eleger a Hillary, ela vai provocar a Terceira Guerra Mundial. E nós não vamos ter nem como dizer que não. O Putin disse isso várias vezes. Então, bom, então não é a opinião de um observador científico. É a decisão de um dos agentes. É isso. Agora, todo mundo preferiu julgar a situação pelas impressões subjetivas que eles deduziam das aparências do Trump. Do cabelo dele, do jeitão dele falar. Então, eles formaram aquela... Mas não, o negro é machão, portanto é fascista, portanto não sei o quê. Terceira Guerra Mundial. Não, esse raciocina assim. Gente, um gato raciocina assim. É? E tem gente que as pessoas estão pagando para raciocinar assim e ensinar para elas como se raciocina, né, da maneira animal. Quer dizer, por impressões totalmente subjetivas. Todo mundo caiu nesse erro. Né? Eleito o Trump, o que aconteceu? No dia seguinte, aparece o homem da Rússia dizendo: agora estamos dispostos a ter uma nova conversação com os Estados Unidos. Nas bolsas de valores, em vez de elas caírem, só alcançaram recordes. Né? Então, todas essas previsões foram para o buraco. Se você analisar direitinho, que não vai dar tempo de a gente fazer agora, você vai ver que esse erro kantiano está no fundo de tudo isto. Quer dizer, é o abismo entre, né, as impressões sensíveis e a lógica, e, portanto, no meio, uma imaginação muito mal estruturada, porque, vamos dizer, baseada apenas na impressão sensível direta. Então, a qualidade da sua imaginação depende, evidentemente, da amplitude da sua consciência. E amplitude não quer dizer só volume de fato, mas a capacidade que você tem de integrá-los numa espécie de enredo coerente. Não é isso? Então, vamos dizer que 90% do esforço nas ciências sociais e na análise política consiste precisamente em você conseguir articular esse enredo de maneira que ele tenha unidade, tensão, drama, etc., etc. Isto é anterior ao trabalho científico. E é disso mesmo que está falando o Wright Mills. Você pode continuar lendo para mim, por favor? A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em conta como os indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem frequentemente uma consciência falsa de suas posições sociais. Dentro dessa agitação, busca-se a estrutura da sociedade moderna. E dentro dessa estrutura são formuladas as psicologias de diferentes homens e mulheres. Através disso, a ansiedade pessoal dos indivíduos é focalizada sobre fatos explícitos e a indiferença do público se transforma em participação nas questões públicas. O primeiro fruto dessa imaginação e a primeira lição da ciência social que a incorpora é a ideia de que o indivíduo só pode compreender sua própria experiência e avaliar seu próprio destino, localizando-se dentro de seu período. Só pode conhecer suas possibilidades na vida, tornando-se cônscio das possibilidades de todas as pessoas, nas mesmas circunstâncias em que ele. Sob muitos aspectos, é uma lição terrível. Sob muitos outros, magnífica. Não conhecemos os limites da capacidade que tem um homem de realizar esforços supremos ou degradar-se voluntariamente. Para um pouquinho. Então, nós vemos aí o seguinte, que eu li esse texto quando eu era muito jovem, e desse e de outros, de outras coisas que eu li na época, eu fui tirando uma série de preceitos para a minha própria autoeducação. E a primeira coisa a considerar aí é o seguinte, no meio em que eu cresci, no meio social hoje, dificilmente as pessoas chegam a ter uma consciência biográfica, ou seja, não têm a visão da unidade das suas próprias vidas. Não são capazes de contar a sua vida em termos de causa e efeito. Em tal época eu tomei tal decisão e disso resultou tal outra coisa. Em tal outra época, ou recebi tal influência e por isso me tornei assim ou assado. Não fazem isto. Agora, ele está falando de um nível já superior, onde você toma a sua consciência biográfica e a articula com fatores sociais que a transcendem. Então, aí me pareceu o seguinte, que ele estava simplificando demais, porque na mesma época que eu estava lendo isso, eu estava lendo o Lipo Tsonde. E o Tsonde, ele fazia muita questão de distinguir nos vários componentes do destino humano o ambiente social e o ambiente cultural. Tá certo? Então, quando nós falamos de ambiente cultural, você vê o ambiente social já trabalhado em termos de símbolos, portanto, mais acessíveis à consciência humana do que os fatos brutos. Tá certo? Então, eu falei, bom, peraí, você não pode partir para uma imaginação sociológica sem você ter antes uma imaginação cultural. E como é que você vai conseguir essa imaginação cultural? Então, porque, claro, são as artes e a literatura em primeiro lugar. Não é isso? Então, onde você tem a consciência biográfica, onde é a consciência cultural, parênteses, literária, em cima disso você pode desenvolver a imaginação sociológica. Senão, não é possível. Pode continuar. Não conhecemos os limites da capacidade que tem o homem de realizar esforços supremos ou degradar-se voluntariamente da agonia ou exultação de brutalidade que traz prazer ou de deleite da razão. Mas em nossa época chegamos a saber que os limites da natureza humana são assustadoramente amplos. Chegamos a saber que todo indivíduo vive de uma geração até a seguinte numa determinada sociedade, que vive uma biografia, que vive dentro de uma sequência histórica, e pelo fato de viver, contribui, por menos que seja, para o condicionamento dessa sociedade e para o curso de sua história, ao mesmo tempo em que é condicionado pela sociedade e pelo seu processo histórico. A imaginação sociológica... Não, peraí, Guilherme. Você vê que no curso Guerra Cultural, eu até lembrei este dado, você vê quais as modificações na sua esfera pessoal e íntima decorrem de fatos maiores que vêm da sociedade. Você vê, nos anos que se seguiram ao golpe de 64, Eu falei para vocês que houve um imenso trabalho literário da parte dos intelectuais de esquerda. Você vê que os dois principais romances que foram publicados na época, que é o Quarupi, do Antônio Calado, e o Pessache, a Travessia, do Carlos de Turconi, tratavam exatamente disso. Como é que as modificações na esfera política afetavam a vida de certos indivíduos em particular, que era o Padre, o seminarista do livro Quarupi, e o escritor de classe média no livro do Coni. Tá certo? Você vê, até hoje eu não vi ninguém na chamada direita ser capaz de fazer uma coisa dessa. De analisar, vamos dizer, mudanças da vida pessoal em função de acontecimentos externos. E os acontecimentos externos nos últimos 40 anos, eles se precipitaram de tal maneira, eles mudaram as vidas pessoais numa extensão tão imensa e avassaladora, que até a possibilidade de registrar isso literariamente já foi para o brejo. Ultrapassou. Quer dizer, os fatos ultrapassaram a imaginação, não só sociológica, mas a imaginação cultural brasileira. Então, isso quer dizer que a história está se desenrolando, por assim dizer, de maneira inconsciente, em volta e dentro de nós. E isso é a coisa mais grave que pode acontecer a uma cultura. Quer dizer, nós perdemos o contato com o que está acontecendo, não somos capazes de processar mais. Não é isso? Então, quando nós vemos surgir aí um movimento liberal, conservador, etc., etc., todo ele saltando sobre a imaginação sociológica, imaginação cultural, e querendo chegar já não só a estratégias, eles nem pensam em estratégias, já pensam em ação. Temos que agir imediatamente. Né? Não é o que dizem? Escuta, estou falando com gente ou com macaco? Eles pensam que assim, que a sociedade é simples, só vamos fazer um movimento e decidir a política e vamos agir, né? Eu me lembro do presidente do Clube Militar, general Hélio Biapino, que era uma boa pessoa, né? Que sempre se gabava. Não, esses caras da esquerda ficam falando, mas quando chegar a hora do pau de fogo, eles estão liquidados. Ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele estava procurando um contato com o pessoal do jornal A Hora do Povo. Ou seja, ele já estava caindo dentro de uma armadilha ideológica e se gabando de que o adversário não tinha força nenhuma. O adversário tinha uma força tão imensa que ultrapassava todo o horizonte de consciência dele e de todos os colegas dele em torno. Então, você vê que durante esses 40 anos em que o pessoal da esquerda trabalhou o seu imaginário para poder compreender o que está acontecendo e acabou por uma série de transformações, pega essa experiência que tiveram em 64 e trabalhada por esses escritores todos, e depois você coloca isso na máquina do Antônio Gramsci. E a leitura do Gramsci veio depois disso. Então, eles tinham o que trabalhar no campo da estratégia gramsciana. Não estavam trabalhando no vazio. Você tinha um suporte imaginário para tudo aquilo, né? E foi por isso que conseguiram o domínio hegemônico do poder. Agora, você vê que esse primeiro capítulo da imaginação sociológica é um negócio absolutamente brilhante. Mas nenhum sociólogo havia dito isso até então, né? E ele demarca o campo todo da sua atividade, sociologia, entre os autores que acreditam ingenuamente numa formalização científica de conceitos e os sociólogos que têm isso que ele chama de imaginação sociológica. E é exatamente isso que vai distinguir os clássicos da sociologia, né? Como Max Weber, Thorstein Veblen, o próprio Karl Marx, e outros. O Pitirim Sorokin, que na época era presidente da Associação Sociológica Americana, o Sorokin era um sujeito de uma imaginação sociológica monstruosa. Ele ia, na verdade, muito além disso. Porque eu estava falando ali da consciência biográfica. Você pode descrever a evolução da consciência humana como uma série de círculos concêntricos. O primeiro, evidentemente, é a consciência biográfica. Quer dizer, você não é capaz sequer de contar a sua vida em termos de causa e efeito. Quer dizer, você só vê acontecimentos separados, mas não conectam um com o outro. Né? E note bem, uma consciência biográfica mais refinada, mais trabalhada, ela pode ver, vamos dizer, consequências atuais de fatos que se passaram quando você tinha 5, 6 anos de idade. Certos, vamos dizer, certas crenças que você absorveu da sua experiência quando você era muito criança, e você vê que 50 anos depois você ainda está acreditando na mesma coisa. Quer dizer, não é que a sua formação infantil determinou o curso. Não é assim. Se não é assim, é tudo culpa do papai e da mamãe. Não é isso? Culpa da família. Não é assim. Você caiu em certos erros quando era criança. E você continua acreditando neles. Então o negócio do Dr. Miller, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Ou seja, você tem limitações de consciência que provém da reiteração de crenças erradas assimiladas na infância. Não é isso? Quer dizer, certas impressões, imprints, como eles chamam, né? Aquela aula brilhante do professor Pierluigi Piazzi sobre os imprints, né? Ouçam aquilo, isso é importante. Quer dizer, esses imprints podem gerar erros de perspectiva, erros de percepção. Que perduram ao longo de toda uma vida e vão gerar, às vezes, mais tarde, vamos dizer, atitudes públicas das pessoas, tendo consequências devastadoras sobre as pessoas em torno, só porque o sujeito não tem a consciência biográfica devidamente trabalhada. Nós podemos dizer que é o seguinte: você tem uma consciência biográfica, em cima dela você tem que ter uma autobiografia cultural antes de chegar na imaginação sociológica. Porque uma coisa, vamos dizer, são os fatos brutos que acontecem na sociedade, por exemplo, uma revolução, um golpe militar, uma crise econômica, etc, etc. Isso não chega para você de maneira direta. Isso chega através de interpretações que as pessoas fizeram. E as interpretações estão registradas na cultura. Né? Por exemplo, eu vejo quando houve o golpe de 64, bom, eu não estava em Brasília para ver o exército ocupando o Congresso Nacional. Eu não estava no Rio Grande do Sul para ver o João Goulart fugindo. Eu não assisti, praticamente não assisti nada em pessoa. Tudo isso chegou para mim através do quê? Da cultura, dos livros que eu li, dos artigos que as pessoas publicaram. A gente lia muitos artigos do Carlos Heitor Coni, mas, e dos seus reflexos na cultura. Portanto, em cima da pura consciência biográfica, tem alguma autoconsciência cultural ou intelectual, ou seja, a história das suas ideias. Nesse eu me inspirei no livro. O Alain Émile Chartier escreveu História de Mes Idées. Então, falei, bom, a história das minhas ideias é em grande parte uma história inconsciente, que eu nunca pensei nela, fui absorvendo e nunca tentei reconstituir sequer a ordem cronológica. Eu coloquei uma apostila aí no COF, né? Influências recebidas. A maior parte das pessoas não é capaz de fazer isso. Não sabe quem os influenciou. Não sabe de onde vieram suas ideias. Então, não tem consciência autobiográfica. Não tem autoconsciência biográfica cultural. Como é que vai ter imaginação sociológica, meu Deus do céu? A imaginação sociológica vem em seguida, porque ela é, entendeu, a articulação da consciência autobiográfica com consciência histórica. Não é isso? Só que ainda fica faltando uma outra coisa, que é o que nós podemos chamar consciência de eternidade ou consciência de universalidade. Não é isso? Quer dizer, não adianta você. Se você chega até o nível da imaginação sociológica, mas você não passa dali, então este mundo, vamos dizer, das transformações históricas, será o extremo limite da sua consciência. Não é isso? Eu digo, e os fatores que são permanentes na existência humana? Os fatores que não mudam. Mas você nunca vai perceber. Mas você não vai percebê-los não só na realidade histórico-social, mas você não vai percebê-los em você mesmo. Quando eu estava estudando o negócio da astrocaracterologia, eu vi essa noção do do caráter, né? Eu defino o caráter como aquele elemento estrutural que não muda de jeito nenhum e que é compatível, por exemplo, com o desenvolvimento de vários tipos de personalidade numa mesma pessoa. Se existe algo que muda, bom, é porque existe algo que não muda, que está por baixo. Né? Então, você pode ver isso, por exemplo, nas espécies animais. Quer dizer, você pode admitir uma certa variação dentro de uma mesma espécie, mas essa variação tem um limite. Você vê um gato, o primeiro gato que você viu era preto, digamos. Você pode admitir um gato malhado, rajado, um gato amarelo, um gato branco, um gato preto, marrom, etc. Mas você não pode admitir um gato verde ou cor-de-rosa com bolinhas. A nossa própria imaginação coloca um limite, um basta. Fala, daqui para lá, sair da esfera da realidade dessa espécie para entrar na minha fantasia. Todos nós temos esse instinto. Ou seja, é o limite que a imaginação se autoimpõe. Para ela poder continuar funcionando como um instrumento de conhecimento. Então, esses fatores que são permanentes na vida humana podem escapar de tal maneira que o horizonte histórico fica sendo o extremo limite da consciência humana. E esse é o problema com a imaginação sociológica. Vamos dizer que em cima da imaginação sociológica você tem que ter uma imaginação metafísica, meu Deus do céu. Isso é uma coisa básica, porque tudo na vida, absolutamente tudo na vida, depende da capacidade de você distinguir entre o mutável e o imutável. Por exemplo, na ciência política, a questão dos meios de ação. Se você não dispõe de um determinado meio de ação, você não praticará uma determinada ação de jeito nenhum. Ou seja, ninguém faz o impossível. Então, qual o limite do mutável e do imutável é o limite do possível e do impossível. É o possível e o impossível. São as noções básicas em todo e qualquer conhecimento científico. Então, o que é a ciência? É a busca de constantes. Constantes que devem, dentro de um quadro previamente delimitado, permanecer imutáveis. Né? Por exemplo, se você quer saber, discutir o problema da evolução animal, bom, se você não consegue conceber a forma constante pela qual uma espécie permanece ela mesma, como é que você vai poder saber se ela se transformou em outra espécie ou não? Está entendendo? Então, quer dizer que esta é uma questão prévia. E a gente vê tantas pessoas discutindo essa questão de evolução sem ter consciência disto aqui. Quer dizer, eu não sei qual é a forma desta espécie, mas digo que ela se transformou em outra. Ou que não se transformou em outra. Então eu digo, bom, se você não tem a noção da forma essencial e você não é capaz de descrever esta noção da forma essencial desta espécie ou daquela espécie, você nunca vai poder saber se ela se transformou em outra coisa. Não dá para fazer isso aí. Né? Então, isso quer dizer que a imaginação sociológica, que é uma espécie de consciência histórica, né, fundida com consciência biográfica, ela é impossível se você não tem a consciência do possível e do impossível, ou dito de outro modo, a imaginação metafísica. Toda a ciência da lógica não é nada mais do que uma imaginação metafísica formalizada. Quer dizer, a lógica, todos nós sabemos, não lida com fatos concretos, com fatos reais. Ela só lida com o possível e com o impossível. E o impossível é que vai delimitar justamente o elo de necessidade, quer dizer, aquilo que não cede. E tem que ser assim e não pode ser de outra maneira. 2 mais 2 tem que dar 4 e nunca vai dar 5,5, 3 ou 412. Tá certo? Então, toda a lógica é uma estruturação do quê? Dos nexos inquebrantáveis. E se você fala, ah, mas hoje nós temos a lógica fluida, né? Eu digo, mas sim, você tem, mas você não pode fazê-la se você não tiver a outra antes. Porque fluido quer dizer um negócio que é mutável. Mas para uma coisa mude, é preciso que ela seja algo. Isso quer dizer que todo o conjunto, vamos dizer, das lógicas paradoxais ou fluidas, etc., etc., dependerão sempre da lógica formal inicial, é claro. Elas não são, não têm autonomia. Elas são a própria lógica formal, na verdade, expressada de maneira a se adequar a casos onde os objetos considerados não têm uma forma nítida. O que também acontece. Claro que tem que ter uma lógica paradoxal ou fluida. Como é que você vai lidar com coisas? Às vezes você é obrigado a raciocinar sobre coisas que você não sabe o que é. É? Então, como é que você vai lidar com isso? Então, precisa de uma lógica paradoxal ou fluida. Mas, se você não dominou primeiro, não domina sequer a noção dos elos de necessidade, como é que você vai dominar probabilidade, possibilidade, etc., etc.? É impossível. É? Então, eu era muito jovem quando li isso aqui. Isso teve um impacto formidável, não só no sentido do estímulo, mas também de perceber as limitações dessa perspectiva e tentar corrigi-la na minha própria autoeducação. Então, isso aqui não basta, eu preciso mais disso, mais aquilo, mais aquilo. Então, consciência de eternidade é o que permite a você falar com algum sentido a expressão espécie humana ou natureza humana. Se você observar, se estudar muita história, você vai ver a mutabilidade mirabolante da espécie humana ao longo dos tempos. Mas essa mutabilidade, como as cores dos gatos, tem um limite. Então, sabemos, este limite é o que nós chamamos de natureza humana. Agora, quando você vê pessoas dizendo, não existe nenhuma natureza humana, porque o homem é um ser histórico, etc., etc., você acabou de falar que é um ser histórico, você está descrevendo a natureza dele. Portanto, a noção de ser histórico não se opõe à ideia de natureza, mas ao contrário, à expressa. Isso quer dizer, ter uma existência histórica é um dos caracteres da natureza humana. Os gatos não têm história nesse sentido. Eles não produzem sistemas de signos para passar aos gatinhos da geração seguinte. Eles não têm uma cultura. E você sabe que só existe mutação histórica porque existe a cultura, porque algo foi registrado, se não fosse. Não teria como você mudar. Não é isso? Então, até você conseguir obter uma noção desse limite da humanidade, limite da espécie humana, você não sabe o que você está dizendo quando você usa a expressão humanidade ou espécie humana. Está falando apenas de uma, vamos dizer, uma impressão multicolor, multicor, certo? Que não tem unidade nenhuma. Também, se você não chega aí, muito menos você vai ter a noção de uma estrutura da realidade. Quer dizer, os fatores permanentes e imutáveis que pesam sobre toda e qualquer existência humana. Não é isso? Tornando a mortalidade um desses fatos. Todas as mudanças que houve ao longo do tempo não afetaram em nada a mortalidade da espécie humana. Também não afetaram aquele negócio que dizia Descartes. Quer dizer, todos os nossos problemas advêm de que antes de ser adulto nós fomos crianças. Essa frase maravilhosa. Nenhum de nós saltou sobre isto. Nenhum de nós, por exemplo, nasceu sabendo falar. E na hora que você aprende a linguagem, você vai aprender as nuances, as relações lógicas que são conhecidas do seu meio e não necessariamente as do outro. Isto é uma constante da espécie humana. Todos os seres humanos passam sobre isto. Também, todos eles passam pelo fato de que certas modificações fisiológicas alterarão brutalmente os seus sentimentos, as suas emoções, a sua conduta a partir da adolescência. Então, a adolescência é outro fenômeno universal. Está certo? E aí chegamos às camadas da personalidade. As camadas da personalidade, a existência das camadas, é um fator constante na espécie humana. Ou seja, ninguém salta camadas. Não é isso? Por exemplo, você não chegará a ter um domínio mínimo, mínimo da linguagem se você não tem um domínio mínimo do seu corpo. E você não nasce com esse domínio. Quando você vê um bebê, né, do bercinho, né, olhando o próprio pé por horas, como que perguntar, que raio de coisa é esta? Você vê que ele não está perfeitamente instalado no seu corpo ainda. A sua existência espacial ainda é uma coisa estranha para ele, porque ele estava dentro de um mundinho fechado e, de repente, ele está num universo, né, aberto, onde o corpo dele é só um dos componentes. Então, se ele não tem um domínio mínimo do seu corpo e do espaço em torno, ele não chegará a ter uma linguagem. Se bem que esse domínio pode ser apenas virtual. Por exemplo, no caso de um deficiente físico, que nasceu deficiente físico. Ele não precisa chegar a ter um domínio efetivo. Vamos dizer, esse domínio é mais cognitivo do que outra coisa. Tá certo? Mas ele precisa passar por isso. Não tem como ele alcançar o domínio da linguagem. Do mesmo modo, quando falamos camada 4, que eu chamo de história afetiva, não tem como você ter uma história afetiva sem você ter o domínio da linguagem. Então, essas camadas, elas não podem ser saltadas. Isso é materialmente impossível. Então, vamos dizer, entre os fatores constantes, universais, vamos dizer, da natureza humana, você tem o fenômeno das camadas, como você tem o da morte, como você tem o da adolescência e muitos outros. Tá certo? Compondo aquilo que o Julián Marías chamaria de antropologia metafísica. Né? Várias condições universais que são impostas ao ser humano, entre as quais a condição sexuada. Você nasce num sexo e não dois. Mesmo se você pegar, vamos dizer, um andrógino, tá certo? Ele nunca tem os dois órgãos, os dois sexos igualmente desenvolvidos. Isso é impossível, sempre um predomina. E quando você vê, né, hoje toda essa confusão em torno da questão dos gêneros, né? Isso mostra apenas, vamos dizer, uma certa dificuldade de transposição da experiência sensível para o domínio da linguagem. A noção de gênero, ela é, vamos dizer, uma transposição da condição sexuada para domínios que não são necessariamente sexuais. Quando você vê que a lua e o mar podem ser femininos numa língua e masculinos no outro, você vê que a noção de gênero é sempre imprópria. Não é isso? Mas se você tenta fazer com que a noção de gênero predomine sobre a experiência brutal da condição sexuada, o que que você está fazendo? Você está kantianizando tudo. Os conceitos criados pela razão predominam sobre a realidade dos sentidos. Deve até onde vai parar o Kant. Né? Vamos continuar mais um pouquinho? A imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e as relações entre ambas dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua promessa. A marca do analista social clássico é o reconhecimento delas. É a característica de Herbert Spencer, grandiloquente, polissilábico, geral. De E.A. Ross, gracioso, estrito, reto. De Auguste Comte e Émile Durkheim, do complicado e sutil Kammerheim. É a qualidade de tudo que é intelectualmente excelente em Karl Marx. É a chave da brilhante e irônica perfeição de Thorsten Veblen, das formulações multilaterais que Joseph Schumpeter dá à realidade. Schumpeter dá à realidade. E a base da penetração psicológica de W.E.H. Leck, tal como da profundidade e clareza de Max Weber. É a marca do que há de melhor nos estudos contemporâneos do homem e da sociedade. Nenhum estudo social que não volte ao problema da biografia, da história e de suas interligações dentro de uma sociedade completou a sua jornada intelectual. Isso é fundamental. Quer dizer que todo e qualquer estudo social tem que retornar aos elos de história e biografia. Quaisquer que sejam os problemas específicos dos analistas sociais clássicos, por mais limitadas ou amplas as características da realidade social que examinaram os que tiveram consciência imaginativa das possibilidades de seu trabalho, formularam repetida e coerentemente três séries de perguntas. Primeiro, qual a estrutura dessa sociedade como um todo? Quais seus componentes essenciais? E como se correlacionam? Como difere de outras variedades de ordem social? Dentro dela, qual o sentido de qualquer característica particular para sua continuação e para sua transformação? Segunda, qual a posição dessa sociedade na história humana? Qual a mecânica que a faz modificar-se? Qual é o seu lugar no desenvolvimento da humanidade como um todo e que sentido tem para esse desenvolvimento? Como qualquer característica particular que examinemos afeta o período histórico em que existe e como é por ele afetada? E esse período? Quais as suas características essenciais? Como difere de outros períodos? Quais seus processos característicos de fazer história? Terceiro, que variedades de homem predominam nessa sociedade e nesse período? E que variedades irão predominar? De que forma são selecionadas, formadas, liberadas e reprimidas, tornadas sensíveis ou impermeáveis? Que tipo de natureza humana se revelam na conduta e caráter que observamos nessa sociedade, nesse período? E qual é o sentido que, para a natureza humana, tem cada uma das características da sociedade que examinamos? Seja o objeto do exame uma grande potência, ou uma passageira moda literária, uma família, uma prisão, um credo, são essas as perguntas que os melhores analistas sociais formularam. São os centros intelectuais dos estudos clássicos do homem na sociedade. E são perguntas formuladas, inevitavelmente, por qualquer espírito que possua uma imaginação sociológica. Pois essa imaginação é a capacidade de passar de uma perspectiva a outra, da política para a psicológica, do exame de uma única família para a análise comparativa dos orçamentos nacionais do mundo. Muito bem, podemos parar por aí. Então, você vê, essa capacidade de interrelacionar fatores aparentemente inconexos, né? Como, por exemplo, sei lá, os seus conflitos familiares e o orçamento nacional, e essas coisas evidentemente estão ligadas, tá certo? É isso que ele chama de imaginação sociológica, quer dizer, a fusão da perspectiva histórica com a perspectiva biográfica. Eu digo, faltou no meio a perspectiva cultural. Ele parece que resume a perspectiva cultural na histórica, e isto é um erro, porque a história é constituída dos fatos históricos e não das suas interpretações. Não é isso? Ao passo que tudo nos chega através das interpretações e não dos fatos brutos. Não é isso? Se eu perguntar assim, quantos fatos históricos brutos eu presenciei? Né? Eu me lembro que, durante uma certa época, eu trabalhava no jornalismo fazendo a cobertura da SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços. Então, as mudanças de preços eu via diretamente acontecendo. Quer dizer, que eu não ia recebê-las através de uma interpretação cultural, mas era um fato bruto que estava acontecendo na minha frente. Tá certo? Onde certos crimes eu observei diretamente, onde certos movimentos populares, os movimentos estudantis, eu observei pessoalmente, mas o que eu observei era um nada perto do que me chegava através das interpretações culturais. Então, esse impacto da cultura não corresponde exatamente ao impacto da história. Ele é a história já filtrada e modelada pela inteligência humana, né? E ela nos afeta. Antes da história nos afetar, é essa interpretação que nos afeta. No mínimo, né, o garoto ouve o pai comentando, fala, pô, as coisas estão custando muito caro, ou perdi meu emprego, ou fui promovido. Isso já é uma interpretação que ele está recebendo, tá certo? E todos nós recebemos informações desse tipo, seja através dos produtos culturais formais, como livros, peças de teatro, ou através das conversações do dia a dia, ou qualquer outro meio. Né? Agora, você vê que esse homem, no fundo, ele estava na pista certa. Ele não tinha a noção da distinção entre a esfera histórica e a cultural, e também não tinha a noção, vamos dizer, da consciência de eternidade. E estava gravemente afetado de cantismo sem saber, como todo mundo estava. E, em função disso, vejamos como esse homem, partindo desta metodologia maravilhosa que ele desenvolve nesse livro, como ele se desempenha no estudo de certas situações reais e concretas. Por exemplo, ele fez um estudo, que eu até hoje acho modelar, clássico, que se chama Elite do Poder. E ele percebeu, partindo da sua imaginação sociológica, e não de dados estatísticos, etc., etc., ele percebeu que a esfera do poder, quer dizer, o círculo de pessoas que mandam no país, vai imensamente além do que se chama governo, ou do que se chama classe dominante, no sentido econômico. Não é isso? E ele vai descrevendo esses vários círculos do poder até chegar assim nas amantes dos políticos. Tem uma influência tremenda, não é isso? Então, ele mostrou que ele, lidando com isso, ele era capaz de pôr em ação a sua imaginação sociológica e perceber coisas que os outros não estavam percebendo. Do mesmo modo, quando ele fez o estudo White Collar sobre a classe média americana, mesma coisa. Mas chega um dia em que ele resolve estudar a Revolução Cubana. E escreve um livro, Listen Yankee, The Revolution in Cuba. Ouça Yankee, a Revolução em Cuba. Né? E aqui, você vê a monstruosidade do erro que o sujeito cometeu. É uma coisa tão memorável quanto toda a obra dele. O livro, eu não consegui achar a cópia. Eu tenho até esse livro em algum lugar, mas deve estar no depósito. Não consegui achar, mas eu achei um estudo de um cidadão chamado Rafael Rojas, publicado na revista Perfiles Latino-Americanos, edição de julho a dezembro de 2014, em que ele estuda esse livro e o impacto dele nos Estados Unidos. Esse livro foi que abriu o caminho para que o Fidel Castro fosse tão bem recebido nos Estados Unidos. E, veja, ele começa o livro com uma frase que ele ouviu dos dirigentes cubanos. E ele tenta, então, retificar o erro de visão que os americanos, segundo ele, estavam cometendo ao julgar a Revolução Cubana. Então, a primeira frase é o seguinte: nós, cubanos, sabemos que você acredita que estamos dirigidos por um monte de comunistas e que os russos vão logo pôr uma base de mísseis dirigida contra vocês. Era essa a ilusão que ele queria tirar. Nós não somos comunistas e os russos não vão colocar mísseis aqui. Exatamente o que aconteceu. Como é possível um homem partindo de uma consciência metodológica tão fina, tomar um pouco de remedinho aqui, a vida está dura, viu? Como é possível uma partir de uma consciência metodológica tão fina cometer um erro monstruoso? Ele percebe a coisa exatamente ao contrário. Você vê, em primeiro lugar, que todos os grandes estudos que o Wright Mills fez foram sobre a sociedade americana. E essa foi a primeira tentativa que ele fez de olhar uma sociedade estrangeira. Então, em primeiro lugar, você vê que ele não está habilitado a compreender a mendacidade latino-americana. aqui nos Estados Unidos, quando o sujeito é comunista, até agente da KGB, mas quer fingir que não é, ele inventa um eufemismo. Né? Ele não vai negar a coisa assim, peremptoriamente. Você vê aqui, quando houve as famosas comissões de investigação dos anos 50, tinha uma na Câmara dos Deputados e uma no Senado, esta presidida pelo senador Joseph McCarthy. Quando perguntava assim, o senhor é ou foi membro do Partido Comunista? O que que os caras faziam? Apelar para a quinta emenda constitucional, que lhes permite não depor contra si mesmos. Nenhum disse, não, não sou, nunca fui. Nenhum disse isso. Não é incrível? Agora, chega na América Latina, jamais fomos comunistas. Então você vê que certos aspectos da mediocridade humana estão abaixo da esfera da imaginação sociológica do Wright Mills. E, em segundo lugar, você observa que o conceito da imaginação sociológica virou para ele o quadro racional que unificava tudo. Então, se existe alguma coisa que escapa da esfera da imaginação sociológica, não interessa, é incompreensível. Então, ele vai continuar apegado ao seu conceito da imaginação sociológica e os fatos que se danem. Né? Por exemplo, ele conhecia muito o marxismo, inclusive escreveu uma bela antologia chamada Os Marxistas. Mas você não vê em parte alguma esse sujeito estudando em profundidade a KGB, né? Que era o fator central do fenômeno soviético. E a KGB, o mundo do serviço de inteligência, é evidente, ele é todinho o mundo do fingimento e da mentira. Não é isso? Você estudar um pouquinho isso muda completamente a sua visão das coisas. Você entende, por exemplo, que um sujeito não é comunista por ideologia. Isso não faz parte das ideologias. Ele é comunista pelas suas conexões efetivas com certas organizações e movimentos. Pouco importante a ideologia. Não é isso? Você vê que o sujeito que mais influenciou na criação da esquerda francesa era um sujeito que não era marxista de jeito nenhum, que era o Alexandre Kojève. O Alexandre Kojève era stalinista sem ser marxista. Olha que coisa maravilhosa. É isso. O Ludwig Wittgenstein nunca foi marxista, nem um pouquinho, e era um admirador de Stalin e louco para colaborar com o regime soviético. Portanto, o que tem que ver uma coisa com outra? Né? Quer dizer, se você divide assim, aqui você tem as ideologias, e ali você tem os fatores materiais, o interesse nacional, etc, etc, etc. Está faltando alguma coisa no meio. Está faltando, portanto, a percepção do movimento comunista como cultura. E, como toda cultura, ela admite uma imensa variedade de condutas humanas possíveis dentro dela, todas unificadas em algum ponto que você tem que descobrir. Quer dizer, qual é o. No meu entender, o ponto unificador do movimento comunista não é de maneira alguma ideológico e nem material, tá certo? É um elemento de estratégia cultural. Desde o início, antes de Antônio Gramsci propor isso, já era assim. O Stalin já tinha descoberto isso. Então, é com essas coisas você. Ao mesmo tempo, vamos dizer, desenvolvendo sua própria educação, portanto, ampliando e unificando o seu círculo de consciência, que você acaba saltando por cima de erros históricos e erros de diagnóstico monstruosos como este. Quer dizer, esse cara foi, eu acho que, sei lá, depois do Parsons e do Sorokin, ele foi o maior sociólogo americano. Não é isso? Como é que comete uma dessa? É assim, é saída de leão, chegada de cão. Quer dizer, ele diz aqui, ó. Os revolucionários cubanos e Wright Mills, através deles, defendiam o direito da ilha de ter relações econômicas, comerciais e certamente diplomáticas com todos os países do mundo, incluindo a União Soviética, China e o socialismo da Europa do Leste. No entanto, ao mesmo tempo que reiteravam que essas relações não continham uma agenda defensiva particular contra os Estados Unidos, diziam claramente que nem Fidel Castro, nem o governo revolucionário eram comunistas. O que que ele fez? Ele disse, vamos esquecer as ideologias e vamos olhar aqui os interesses materiais. Quer dizer, o que é que o governo cubano está fazendo efetivamente? A reforma agrária, a educação, patativa, objetivos materiais, interesse nacional. Ele está seguindo o Morgenthau aqui. Quer dizer, ele está vendo o estadista como alguém que age em função do interesse nacional e não da sua ideologia. Quer dizer, mas acontece o seguinte, comunismo não é ideologia, meu filho. Comunismo é um movimento. E esse movimento absorve os indivíduos e os coloca a seu serviço, independentemente da ideologia que o negro tenha na sua cabeça. Entendeu? Então, hoje você tem até a gravação, o Fidel Castro dizendo não somos comunistas, e no outro dizendo sempre fomos comunistas. Então, a primeira negação, a negação, faz parte da sua atuação comunista. É muito simples. Bom, isso é só para ilustrar o que eu estava dizendo na aula passada a respeito do resíduo kantiano, né, nas ciências sociais e no pensamento contemporâneo até hoje. Muito bem. Então, por hoje vamos parar aqui. Eu não vou responder perguntas porque eu não aguento mais falar. Eu deveria ter ficado quietinho. É a coisa que eu estou fazendo melhor esse dia, não falar nada. Então, eu peço que você me desculpe, hein? Vamos saltar sobre as perguntas e voltando semana que vem. Muito obrigado.